Atenção, em 5 segundos. Programa Cleiton Aguiar. Vai começar um show no seu rádio. Notícia, informação, música, prestação de serviços e muito humor. Programa Cleiton Aguiar. Alô, amigos, está começando o programa Cleiton Aguiar, o melhor da música popular do Brasil. Trabalha comigo hoje, segurando a orelha do burro brabo ali na técnica, o Zé Biniba. Produção e apresentação. Uai, sou eu, Cleiton Aguiar. Ô, meu Brasil, tô chegando. Você ainda tá com ressaca do carnaval, né? Tá vendo? Você exagerou, rapaz. Sabe qual é a pior ressaca que tem no carnaval? Lá no banco, com o gerente. O gerente tá doidinho pra falar com você. Camarada enche, põe o pé na jaca, enche a cara, fica bonito e rico. Quando o carnaval passa, ele descobre que ele é feio e tá estourado. Não tem dinheiro para pagar as contas. A discoteca do Cleitão traz a dupla Dani e Diego. A Faculdade da Música apresenta o grande mestre Altemar Dutra. A frase irretocável de autoria desconhecida, mas muito verdadeira. A oração de hoje é uma oração linda, linda, linda, linda, vida singular. A dica... Isso aqui serve para todo mundo, é uma dica jurídica. Tem gente cometendo crime sem saber, sem ter noção de que está cometendo crime, né? Você que recebe seguro-desemprego aí, muito cuidado, presta atenção na dica que eu vou lhe dar no programa de hoje, viu? No Cantinho do Rei, uma música importante na carreira do Roberto Carlos, que fala de um acidente que ele teve na infância, né? E na... na Lorota Boa, Mineirinho. Mineirinho foi lá no Rio Grande do Sul, tchê. Você vai saber o que aconteceu. Na trilha sonora da minha vida, eu vou atender minha amiga Carmen de Jesus Pereira, de Rio de Contas, na Bahia. Uma música importante na vida dela. A sugestão do Bejar apresenta a música nova de Ataíde e Alexandre. E hoje eu tenho também aqui... uma música nova da Márcia Ferreira, nessa nova linha que ela está seguindo na vida dela e na arte dela também, né? Eu começo trazendo aí música nova de Zé Ricardo e Tiago, Palmada Nada Nada. Ela quem deu mancada, sua nega te deixou. Trocou você por outro cara, cola logo em mim. Larga de ser otário, vem comigo pra balada. Vem dançar com a mulherada, vem comigo pra balada. Vem dançar com a mulherada, vem comigo pra balada. Vem dançar com a mulherada. E a gente vai ensinar pra você, o negócio é assim, ó. Pega a loirinha e pá, pega a morena e pá. Pega a ruivinha e pá, palmada, nada, nada. Pega a morena e pá. Pega a loirinha e pá, pega a ruivinha e pá, palmada, nada, nada. E foi assim que eu dei a volta por cima. Eu peguei a morena, ruiva e a loirinha. Tiaguinho, sua mulher te traiu. E eu tô no ruim, hein, Zé? Trocou você por outro cara, cola logo em mim. Larga de ser otário, vem comigo pra balada. Vem dançar com a mulherada, vem comigo pra balada. Vem dançar com a mulherada, vem comigo pra balada. Vem dançar com a mulherada. Zé Ricardo e Thiago ensina pra você assim, ó. E pega a loirinha e pá, pega a morena e pá. Pega a ruivinha e pá, palmada, nada, nada. Pega a morena e pá, pega a loirinha e pá. Pega a ruivinha e pá, palmada, nada, nada. Eu peguei a morena, ruiva e a loirinha. Cante alto e bate na palma da mão. Pega a loirinha e pá, pega a morena e pá. Pega a ruivinha e pá, palma danada, nada. Pega a morena e pá, pega a loirinha.

eu busco os meus caminhos. E até parece um sonho que virou verdade, pois o seu amor é só felicidade. E até parece um sonho que virou verdade, pois o seu amor é só felicidade. Sucessos de ouro, canções que o coração não esquece. Odaí José, até parece um sonho. Eu vou dar uma paradinha, você não sai daí não. Essa prosa só tá começando. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Todas as noites de segunda a sexta-feira, a partir das 8 horas, das 20 horas, lá em Chupinguaia, no estado de Rondônia, a Cidade FM coloca no ar o nosso programa, né? Um grande abraço para toda a equipe da rádio lá, o Sandro Silva, o Edmilson Lira, Cristiana Gama, né? O Magno Idealista e o J. Wellington, o popular Lojão. Um abração para a turma boa de Chupinguaia, no estado de Rondônia. Não conheço ainda Chupinguaia, quem sabe surge essa oportunidade aí, né? Ô Lojão, um abração para você, muito obrigado por você estar hospedando o nosso programa por aí, viu? Ela deu um novo rumo para sua vida, um novo rumo para sua carreira, e mais uma canção desta nova fase, minha amiga Márcia Ferreira, Quão Formoso És. Formoso és, rei do universo, tua glória enche a terra, enche o céu. Tua glória enche a terra, tua glória enche o céu, tua glória enche minha vida, Senhor. Quão formoso és, tua glória enche a terra, enche o céu. Tua glória enche a terra, tua glória enche o céu. Tua glória enche minha vida, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é Patrícia Ferreira, quão formoso és, para o Prisco da Lagoa de Santo Antônio. Cleito, eu ouço o seu programa todos os dias. Eu levanto bem cedo e ligo a Boa Vista FM, eu moro na Lagoa de Santo Antônio, um povoado do município de Paracatu, nas Minas Gerais. Me mande um alô, que estou aqui todos os dias ligadinho no programa Cleito Aguiar. Ô Prisco, um abração para você, viu? É o meu amigo Humberto Neiva, que é o proprietário da Boa Vista FM. É um amigão de mais de 30 anos, né? Trabalhamos juntos na Rádio Brás, na época, eu na Rádio Nacional da Amazônia, eu tinha programa lá e o Humberto trabalhava na parte técnica. Hoje é um grande empresário e o proprietário da Boa Vista FM e sócio de várias outras emissoras do estado de Minas Gerais, né? Prisco, um abração para você, um abração para a turma aí de Lagoa de Santo Antônio, em Paracatu, nas Minas Gerais. Lançamento no programa Cleiton Aguiar, Antônio Carlos e Renato, com a participação de César Menotti e Fabiano. Se prepare para sofrer. Nunca mais eu vou chorar, nunca mais vou me prender. Quem quiser gostar de mim, se prepare para sofrer. Mas o meu coração aprendeu. Nem sempre a gente ganha num amor, como num jogo todo mundo já perdeu. O tempo nos ensina as coisas que eu nem sei falar. Palavras de amor já sei decifrar. A vida é uma escola, cada dia que passa eu aprendo mais. Chove, chuva, derrama alegria em mim. Encontrei a liberdade, eu só quero ser feliz. Chove, chuva, derrama. Sempre a gente ganha no amor, como um jogo todo mundo já perdeu. O tempo nos ensina coisas que eu nem sei falar. Palavras de amor já sei decifrar. A vida é uma escola, cada dia que passa eu aprendo mais. Chove, chuva, derrama alegria em mim. Encontrei a liberdade, eu só quero ser feliz. Chove, chuva, derrama. Eu só quero ser feliz. Nunca mais eu vou chorar, nunca mais vou me prender. Quem quiser gostar de mim, se prepare pra sofrer. Nunca mais eu vou chorar, nunca mais vou me prender. Quem quiser gostar de mim, se prepare pra sofrer. Nunca mais eu vou chorar, nunca mais vou me prender. Quem quiser gostar de mim, se prepare pra sofrer. Se prepare pra sofrer. Valeu, Antônio Carlos e Renato. Prazer cantar com vocês. Obrigado, César Menotti e Fabiano. Música nova de Antônio Carlos e Renato. Participação de César Menotti e Fabiano. Se prepare para sofrer. Para Jusi Flor, lá de Paramirim. Ela que curte o nosso programa pela Portal FM. A estação SAT FM lá de Paramirim, não sei por que razão, deixou de passar o nosso programa, não fui avisado, mas algumas pessoas me informaram que não está passando. Mas não tem problema, que o pessoal escuta pela Portal FM lá de Livramento de Nossa Senhora, que fica ali pertinho, né? A sugestão do beijar. Ataíde Alexandre, Coração na Contramão. Música.

seu olhar. As lágrimas negras te levam pra um passado que não vai voltar. Ah, ah, ah, ah, ah, ah. Fernando e Sorocaba, Lágrimas Negras. A Elisângela de Jesus, ela é fã incondicional dessa dupla, e outro dia ela me pediu: Cleito, passa pra mim aí. Elisângela, um beijão pra você lá na Bahia. Chico Rei, Paraná, Telefone Mais. Paraná, Telefone Mais. Essa você só escuta aqui no programa Cleito Aguiar. Você ouve mais o Telefone Mais com os seus criadores, o João Mineiro e Marciano. Mas o Chico Rei Paraná gravaram, fizeram um CD só de regravações e regravaram, como sempre, muito bem, essa canção Telefone Mais. No próximo bloco, olha, você que está recebendo seguro-desemprego, preste atenção na dica que eu vou lhe dar no próximo bloco. Você pode estar cometendo um crime sem saber. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Uma das grandes tristezas que eu tenho na vida é que o brasileiro é metido a esperto, né? Eu me lembro que há muitos anos atrás teve uma propaganda de uma gilete de fazer barba, e quem estrelou essa campanha foi o Gerson, que é jogador de futebol da seleção brasileira. E aí virou a lei de Gerson, que na propaganda ele gostava de levar vantagem em tudo. E o brasileiro, infelizmente, é assim, né? O brasileiro tem um acidente na estrada, um caminhão vira na estrada, eles vão lá saquear a carga. Isso me deixa uma tristeza infinda, porque eu, desde menino, eu aprendi com meu pai que o que não é meu, não é meu. O que é dos outros, né? E não tem, assim como não tem meia virgindade, não tem meia honestidade também. E tem muita gente dando uma de esperto aí, sem saber que é crime. Tem gente que está recebendo seguro-desemprego trabalhando. Isso é crime de estelionato. O próprio nome do benefício já deixa claro quando ele deve ser pago, afirmou uma decisão da primeira turma do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, que negou provimento ao recurso de um homem que alegou ausência de dolo na conduta e erro de proibição porque ele era uma pessoa simples e humilde. Aí o tribunal entendeu o seguinte, que o próprio réu foi pedir o reconhecimento do seguro na Justiça do Trabalho. Aí que foi descoberto que ele estava trabalhando, né? O relator do caso, o juiz federal Márcio Mesquita, destacou que a materialidade e a autoria foram comprovadas pelos documentos relativos ao requerimento do benefício, declarações prestadas pelo próprio réu e pela testemunha, bem como cópia da reclamação trabalhista, no qual foi reconhecido o vínculo empregatício do réu. Quer dizer, o sujeito estava trabalhando e requereu o seguro-desemprego. E tem muita gente que faz o seguinte, volta a trabalhar e pede para o patrão, não assina minha carteira não, para eu poder receber o seguro-desemprego. Se isso for descoberto, é cadeia. Esse rapaz que fez isso aqui, ele foi condenado a 1 ano e 4 meses de prisão e pagamento de 13 dias multa do valor unitário mínimo, né? O desembargador federal Johnson de Salvo diz que o nome do benefício, seguro-desemprego, tira qualquer dúvida sobre o seu propósito, que é suprir a necessidade daquela pessoa na situação de desemprego, não se podendo acreditar que a pessoa, por mais iletrada, por mais simples que seja, não saiba que está cometendo um ato ilícito, né? Isso é verdade, né? Na verdade, isso aqui é mais uma das espertezas, entre aspas, do brasileiro. E se você está nessa situação, o seguro-desemprego é para quem não está trabalhando. Se você está trabalhando, você não faz jus ao seguro-desemprego, viu? Então é um alerta que eu faço, que a hora que a polícia bater na sua porta, aí não adianta dizer, ah, eu não sabia, não sei o quê, viu? Vamos deixar de ser esperto e vamos fazer a coisa como tem que ser feita, né? Ele está de volta ao sucesso, Rael Braga, Bebê Querendo Colo. Eu bebo, eu choro, eu tô assim feito um bebê querendo colo. Eu bebo, reclamo, eu tô assim sem a pessoa que eu amo. A falta desse amor está me enlouquecendo. Tô levando uma vida de cão, já sequei garrafão dia e noite bebendo. Já liguei, já pedi pra voltar, e ela insiste em falar que já não me quer mais. Enquanto isso vou vivendo assim, traga outra pra mim, solidão não. Eu bebo, eu choro, eu tô assim feito um bebê querendo colo. Eu bebo, reclamo, eu tô assim sem a pessoa que eu amo. A falta desse amor está me enlouquecendo. Tô levando uma vida de cão, já sequei garrafão dia e noite bebendo.

depois que cresci. No Cantinho do Rei, Roberto Carlos recordou seu sucesso Traumas para os meus amigos de Tangará da Serra, no Mato Grosso. Eu fiz uns 2 ou 3 shows lá em Tangará da Serra já há muitos anos, né? Lá o nosso programa vai ao ar pela Amazonas Tangará. O Tangará é uma cidade grande, rapaz, com cerca de 100 mil habitantes, uma cidade bonita, avenidas largas, né? Eu me surpreendi quando eu estive lá. E o meu conterrâneo Jacinto Ferreira Campos, que é o diretor-presidente da Rádio Amazonas Tangará. Ele é de Coromandel, mas mora lá em Tangará da Serra. Jacinto, um abração para você, viu? Um abração para essa turma boa do estado do Mato Grosso. A lorota boa de hoje é do Mineirinho que foi passear no Rio Grande do Sul. Aí ele chegou lá num bar, todo mundo lá tomando cachaça e tal, etc. O Mineirinho chegou e falou assim: só me vê um copo de leite. Aí tinha um gauchão grandão do lado dele, aqueles vermelhão assim, grandão, com um revólver na cintura, faca pra todo lado e tal, de bombacha e tudo, né? Falou: mas bate, aqui no Rio Grande não gostamos de homem que bebe leite. O Mineirinho olhou pra ele assim, de baixo pra cima, que o Mineirinho era pititinho, o gauchão era grande, né? Falou: uai, seu gaúcho, nós lá em Minas Gerais, lá nós não gosta de homem de jeito nenhum. No próximo bloco, eu tenho uma oração belíssima para você. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Aniversariando hoje, o Binho Silva, Aparecido Filgueiras, Igor Faleiros, Ismar Gonçalves Pereira, Ana Kelma da Silva Coelho, Rodrigo Custódio, Marilda Rosa Nunes, Neurisvan Carlos Silva, Edna Caldas, Divina Almeida, Valdisson Silva, o conselheiro Renato Rainha, meu amigo do Tribunal de Contas do Distrito Federal, o meu amigo Jair Marques, lá nas Minas Gerais, Anilde Mendes, Hugo Junqueira, meu amigo aqui de Brasília, José Sebastião de Souza, José Possidônio e o meu amigo Duda Mel, diretor-presidente da Clipe FM lá de Cotia, no estado de São Paulo, todos aniversariando hoje, recebendo os nossos votos de muita paz, muita saúde, muita luz, muita harmonia no seu lar. E para você que está me ouvindo, está fazendo aniversário hoje e eu não estava sabendo do seu aniversário, eu vou incluí-lo aqui na minha oração, que está na página 20 do livro de orações do programa Cleiton Aguiar. Essa é uma oração muito bonita e que fala de uma figura muito importante. Vida singular. Brasil, vamos rezar. Brasil, vamos orar. Eis aqui um homem que nasceu numa obscura aldeia, filho de uma simples camponesa. Cresceu em outra humilde aldeia e trabalhou como modesto carpinteiro até os 30 anos. Foi somente durante os 3 anos seguintes que pregou a sua mensagem. Nunca escreveu um livro, nunca exerceu nenhum cargo, nunca teve um lar, nunca constituiu família, nunca frequentou uma universidade, nunca seus pés pisaram em uma grande cidade, nunca se distanciou mais de 300 quilômetros do povo onde nasceu. Nunca fez alguma coisa que pudesse aparentar grandeza. Suas credenciais eram a sua própria personalidade. Nada teve em comum com este mundo, exceto o simples poder de sua singular humanidade. Quando se fez conhecer, o ímpeto da opinião popular se voltou contra ele. Seus amigos o negaram e o abandonaram. Um deles o traiu e o vendeu aos seus inimigos por 30 dinheiros. Foi condenado mediante a farsa de um juízo simulado. Foi cravado em uma cruz entre 2 ladrões. Enquanto morria, seus executores disputavam sua túnica, a única propriedade que tinha. Mais de 20 longos séculos são passados, e hoje ele é a personalidade central da raça humana e líder da civilização moderna. Todos os exércitos deste mundo, todas as frotas que já se formaram, todos os parlamentos que já se reuniram, todos os presidentes de todas as nações,

abandones, luz de minha alma, que vale a vida sem teu amor. Amarga hora desta partida, na despedida choro de dor. Adeus, criança, menina grande, levas a alma de um sonhador. Eu reconheço a minha culpa, te abandonei, te judiei, te fiz sofrer. Mas hoje sei quanto te amo, e que sozinho não compensa nem viver. Noite de amargura, a mente vaga na amplidão, e amanhã por essas horas onde andará meu coração? Talvez amando a outro alguém enquanto eu morro na solidão. Eu reconheço a minha culpa, te abandonei, te judiei, te fiz sofrer. Mas hoje sei quanto te amo, e que sozinho não compensa nem viver. Relembrando Goiás, pro meu amigo Dr. Éber Oliveira, lá em Palmas, no estado do Tocantins, o Goiá mesmo cantou em duas vozes Luz de Minha Alma. A frase irretocável é de autoria desconhecida. Corpo bonito qualquer academia faz, mas caráter e humildade vem de berço e criação. Olha o tanto que essa frase é verdadeira. Corpo bonito qualquer academia faz, mas caráter e humildade vem de berço e da criação. É a frase irretocável do programa de hoje. No próximo bloco, eu vou abrir a discoteca do Cleitão para a dupla Dani e Diego. Você está ouvindo o programa Cleitão Aguiar. Você está ouvindo o programa Cleitão Aguiar. Amanhã tem o programa Conexão Brasília com Cleiton Aguiar pela Rede Brasil de Televisão. Sempre uma entrevista muito interessante, uma ou duas entrevistas, sempre muito interessantes. Você pode me assistir pelo canal local, são mais de 200 cidades que já recebem o canal local da Rede Brasil de Televisão, né? Brasília, Belo Horizonte, Porto Velho, Camaçari, Salvador, Lauro de Freitas, São Paulo, Vitória, Cachoeira de Itapemirim, Castelo, Guarapari, Rio de Janeiro, Volta Redonda, Francisco Morato, São Caetano, Campo Grande, Cuiabá, Goiânia, Aparecida de Goiânia, Palmas, Campo Largo, Campo Mourão e uma infinidade de grandes cidades também lá do interior do estado de São Paulo, né, que já tem o sinal direto, local, da Rede Brasil de Televisão. Quem não tem, pode assistir pela Sky no canal 175, TV Oi, canal 139, Claro TV 133, TV Vivo 237, GVT 248, CTBC 714, pelo canal C1 e C2 das Parabólicas e direto no site em tempo real, www.rbtv.com.br. Toda terça-feira às 11 da noite, com repeteco no domingo, às 10 da noite, o programa Conexão Brasília com Cleiton Aguiar, direto da capital de todos os brasileiros. Eu vou abrir a discoteca do Cleitão para a dupla Dani e Diego. Telefona que eu vou. Quando a solidão te pegar, quando o coração reclamar que está tão sozinho, telefona que eu vou. Se o seu corpo sente saudade do meu, se o coração

Na janela formas delas em precisar. A Faculdade da Música apresentou o grande mestre Altemar Dutra, uma gravação de 1964, portanto, 50 anos atrás, O Trovador, para o meu amigo Adir Alves e todos os locutores, né? Pessoal lá da Clube FM de Córrego Fundo das Minas Gerais. Adir, um abração para você, um abração da turma da Clube FM em Córrego Fundo nas Minas Gerais. Ela é bonitinha demais. Você viu que conversa esquisita aí, que apareceu uma pessoa agora que falou que ele é que é o verdadeiro pai dela, que o pai dela não é o pai dela, que ele é que é o pai dela. É um rolo danado. Esse povo, a artista tem umas confusões na vida, né? Mas ela é bonitinha demais da conta. Paula Fernandes, Rosa Dourada. Tua dor.